e tô trazendo, publicando aqui para vocês no Boilermaker, tá? Eu gravei com o pessoal do Doublecast, a convite do Danilo e do Léo no set, um abração para os dois. E desde aquela época já havia um combinado entre eles e eu de que eu republicaria esse episódio no Boilermaker. Então, a publicação original deu 2 horas e 28 minutos. Por isso, como a minha intenção aqui é não publicar episódios muito longos, eles serão divididos em 2 etapas também. A diferença é que não haverá o espaço de 15 dias entre uma publicação e outra. Já na semana que vem, tem a segunda parte do episódio que foi gravado para o pessoal do Doublecast. Qual é o interesse desse episódio, especificamente? Tirando que ele está muito divertido, foi um papo super descontraído, nós analisamos a discografia completa de Raul, praticamente faixa a faixa. Ou seja, você que tem curiosidade, quer saber um pouco mais sobre determinada música, quer saber qual análise que eu faço, eu publico aqui. Essa é a intenção dos episódios 4 e 5 do especial Raul Seixas. E eu queria falar também que toda quarta-feira, a partir das 20 horas e 30 minutos, tem o shot ao vivo no Cashbox Live. Mas você vai falar assim, Jim, eu não uso esse aplicativo. Cara, baixa. Sério, fica a dica aqui. Cashbox não é só um agregador de podcast ou um player de rádio. É muito mais do que isso. É praticamente uma rede social. Você pode conversar com a gente, você pode deixar ali seu comentário, além de ouvir esses spin-offs, né? E tem, então, o shot é ao vivo. Vez em quando ele vai aparecer gravado aqui também, mas especialmente toda quarta-feira ao vivo no Castbox. E isso me faz lembrar do seguinte: se você quiser entrar em contato com a gente, é simples, meu jovem, minha jovem. Divida conosco o que você anda pensando. Basta enviar um e-mail para o oboilermaker@gmail.com. Você pode nos acompanhar no Twitter, no @o_boilermaker, no Facebook, no boilermaker.podcast e no Instagram também, boilermaker.podcast. E lembrando que são os parceiros nesse projeto do Especial Raul Seixas, o Silvio Passos, o Raul Rock Club, a Putos Brothers Band, o Leonardo Mírio, o Bar do Cacá, o Pensador Louco, do Teatro Escuro do Pensador Louco, um abraço todo especial para o amigo Pensador Louco, e temos o apoio aí do Rick Ferreira, do Brito Tatu, do Thiago Bittencourt, da editora Martin Claret, e muitas pessoas que estão dando forças para a gente, mandando mensagens, recados, tudo. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela participação, tá legal? Eu queria convidar vocês a que fossem também conhecer o nosso padrinho. É, olha que interessante, nós temos um padrinho, porque nós estamos precisando realmente da sua ajuda para continuar produzindo o Boilermaker e outros projetos que estão surgindo por aí, muito em breve. E é isso, eu queria convidar vocês então para apoiar os projetos do Boilermaker, né, da Son of Gun Produções, através do Padrim. Você pode apoiar através de um plano contínuo ou dar uma ajuda esporádica, que vai ser sempre muito bem-vindo. Tá? Os apoiadores, além de receber os episódios antecipadamente, ainda terão material exclusivo. Ainda vão receber um material exclusivo. Além de poder indicar textos, ideias, pautas, convidados, vocês vão ajudar realmente a gente a fazer o Boilermaker. É simples, a partir de R$1 você pode nos ajudar, você pode dar essa força para toda a nossa equipe de um sonhador. É só acessar www.padrim.com.br/oboilermakerpodcast. A partir de R$1 você pode nos ajudar a passar pela Pindaíba. Então é isso, vamos ficando com a primeira parte do programa sobre a discografia do Raul, que foi gravado para o pessoal do podcast Doublecast. Um forte abraço para vocês, garotos, aí para o Danilo e também para o Léo. Espero que vocês curtam, um abraço e até outra vez. Eu sou Danilo de Almeida e viva a sociedade alternativa. Eu sou o Leozão no 7 e toca Raul. Eu sou de Duran, eu não sei onde eu tô indo, mas sei que eu tô no meu caminho. Fecha a porta, abre a porta, abre César, amor. Fecha a porta, abre a porta, eu disse abre César, amor. Estou começando mais um Doublecast essa semana, um tema, quem diria, hein? Olha só. Você chegou aqui, já ouviu Stranger Things, já ouviu Ghost, já ouviu Angra, e olha só quem tá aqui hoje. Vamos pro episódio Raul Seixas? Vamos pro episódio Raul Seixas hoje com participação. Primeiro convidado da Boquessa. Primeiro convidado da Boquessa. Eu tava ansioso pra colocar aquele fit em cima. Da Boquessa Raul Seixas fit. É, fit. Mas não é fit de pé nem fit de. É fitness, é fit de. Featuring. Eu tô longe de fitness, né? Vamos pro programa então, com participação do nosso amigo Jim. Jim Duran. Então, estamos começando o Doublecast aqui, no seu Doublecast, né? Eu tenho o mania de falar na rádio, e eu falo que estou começando o programa aqui no Rio Vox, né? Sim, e hoje aí, como vocês já puderam ver, pela capa, pelo título, por tudo, é um programa sobre Raul Seixas, finalmente, o rock nacional aqui, um artista brasileiro. Nós vamos bater o papo aí sobre a carreira, sobre as músicas e tudo mais. E hoje temos um convidado especial, presente convidado. É o primeiro convidado da história do Doublecast. Verdade, nosso amigo Jim Duran tá com a gente. E aí, Jim, dá a sua carteirada aí. Fala um pouco sobre você, sobre seus projetos, antes de a gente começar aqui a bater esse papo. Caramba, eu sou o primeiro. Nossa, que coisa insana vocês, viu? Bom, sou Jim Duran, tenho 39 anos, eu sou ator, escritor, professor... E conheço o Raul, a obra do Raul, desde 1983. A partir de 1993 eu faço parte como membro do Raul Rock Club, o fã-clube fundado pelo Silvio Passos. Então, pô, cara, conheceu o Raul Seixas? Você conheceu o Raul Seixas? Chegou a conhecer ele? Não. Não, eu era muito criança. Quando ele morreu eu tinha 11 anos. Mas tinha em casa a coleção de papai e mamãe, né? As fitas cassete. E discos que a gente foi tomando contato, meus irmãos e eu. Nós fomos tomando contato com o início da obra ali, né? Pra gente, início da obra, né? Com o Carimbador Maluco, Guita e aquelas músicas que cansam de tocar na rádio. Então a gente vai bater um papo hoje sobre o Raulzito. Raul Seixas, o Raulzito, o Maluco Beleza. Maluco Beleza. Muitos dizem que é o pai do rock, né, nacional. É, provavelmente foi um dos primeiros. Um dos primeiros aí, né? O rei. Dizem que o rei é o Roberto, mas o Raul é o pai, então. Quem criou a coisa. O Roberto é rei da música cafona, da música romântica. Do iê, talvez? É, mas você sabe que o Raul também passa muito bem aí por esse lado também, né? Claro. Sim, deu umas. Tem muita coisa aí do Raul que o grande público não conhece. Sim, exatamente. Sim, por exemplo, ele é autor de músicas do Odair José. A gente citou o Odair José no programa. Vamos começar falando um pouco do. Vamos lá do começo. Do início, onde que nasceu o menino Raul? Raul Santos Seixas. Ele é de Salvador, na Bahia. Nasceu em 45, olha. Caraca, só. Caraca, 45. Quanto tempo? Se ele tivesse vivo, ele estaria com quantos aninhos? Faça a conta. Todos. Então, o Raul, ele foi cantor, compositor, um poeta, um dos pioneiros aí do rock nacional e também foi um produtor musical aí. Ele trabalhou um tempo na CBS, né, Dinho? Acho que ele tinha um amigo lá. Sim. Aí ele entrou lá pra trabalhar lá, mas ele não curtiu muito a ideia, não. Ele viu que o negócio dele era... música. Na verdade, tocar, ele tava lá, né, Jim, na intenção mesmo de mostrar o trampo dele de músico, né, de cantor, né? Então, ele tava lá, na verdade, pra não passar fome. A verdade foi que em 67, o Jerry Adriani trouxe Raul, a banda dele, Raulzito e os Panteras, e a primeira esposa do Raul trouxe todos pro Rio de Janeiro, pra que servissem, pra que tocassem na noite carioca e começassem, enfim... uma carreira pro Brasil inteiro. Já aqui em Salvador, Raulzito e os Panteras era a banda mais forte, era a banda mais contratada, era a melhor banda de acompanhamento para cantores de iê. Então, eles desceram pro Sul Maravilha em 67. Em 68 gravaram o primeiro disco, Raulzito e os Panteras, que não rolou, o disco não rolou, porque naquela época quem fazia divulgação do disco eram os próprios artistas. E o pessoal das rádios, como eles não tinham grana, não tinham grana para pagar o jabá, o pessoal da rádio, das emissoras, não tocavam o disco, e o disco foi um fracasso. E daí ele voltou para Salvador. Voltou para Salvador e lá em Salvador recebeu um convite para ser produtor. O convite veio do Evandro Ribeiro, que era diretor da CBS. É, você tinha falado que a mulher dele que levou ele pro Rio, né? Aquela, o Adriano levou ele. Aquela primeira mulher dele, Edith, acha, né? Chama? Isso. Na verdade foi assim, ele o Jerry Adriani foi para Salvador fazer um show. Jerry Adriani, Chico Anísio e a Nara Leão. Só que eles viajavam, o artista viajava, mas não levavam as bandas, eles contratavam as bandas do lugar. E daí indicaram Raulzito e os Panteras pro Jerry. E o Jerry Adriani, eles pegaram de primeira, fizeram o trabalho, tudo certinho. E o Chico Anísio chamou o Jerry no canto e falou: Jerry, leva essa banda pro Rio de Janeiro, eles são bons. E a Nara Leão concordou, falou: leva sim, que eles são bons, vai dar um bom caldo, eles têm desenvoltura, tudo. Só que o Raul tinha acabado de casar com a Edith Wisner, que foi a primeira esposa dele. Então, essa viagem pro Rio de Janeiro acabou sendo também a lua de mel do casal. Olha, beleza, já conheceu o Rio de Janeiro, já. E era a Edith, né? Essa mulher dele, que a primeira mulher isso, dele. Isso, né? A Edith. A primeira americana com quem ele casou, a filha sim, de um pastor. Sim, que teve até aquele lance que a galera foi pro casamento ficar triste, falando que ele tinha acabado com a banda, só pra ele poder conseguir se casar, e como né? A turma dizia, ser músico na época era pior do que ser bandido, né? O pai da Edith, ele era pastor e tal, e ele não quis que a filha casasse com um músico. Então ele impôs algumas regras pro Raul, né? A primeira era sair da banda. Nossa. E a segunda era entrar numa faculdade. Daí o Raul, ele fez o supletivo e entrou na faculdade de Direito da Bahia. Só que o cara só falou pra entrar na faculdade, não falou pra cursar a faculdade. Então, depois de matriculado, o Raul trancou a faculdade. Não foi mais. Faz sentido. E tudo isso por uma mulher, hein, pô? Mas ele não abandonou totalmente, né? Aquela mentirinha leve, básica, né? Mas antes do Raulzito dos Panteras, já teve a primeira ligação do Raul com o rock, foi na época do clube do Elvis, né? Que primeiro rock club do Brasil. Dizem que é o primeiro rock club do Brasil lá na Bahia, né? Isso rolou acho que em 56, 57. Junto com o Valdir Serrão, eles fundaram o Elvis Rock Club, que funcionava num sobrado ali da Cidade Baixa de Salvador. E é o primeiro fã clube de rock and roll do país, né? Fazia parte também o Edi Star. E o Raul era o sócio número 9. Isso. Ele morava na rua Itaipu, se não me falha a memória. Caralho, né? Pô, ele é pioneiro em tudo, né? Até com o primeiro clube de rock no Brasil, cara. Que coisa incrível. E em Salvador, que tá muito longe do centro, né? Da onde tá concentrado. Imagina se... Já era difícil conseguir informação aqui. Imagina em Salvador, né? Era mais fácil. Por quê? Porque Raul morava do lado do consulado americano. Então, ele tinha acesso, ele tinha acesso às festinhas, ele tinha acesso aos discos do Elvis, do Jerry Lewis, do Ed Cochran, que é esse pessoal que ele curtia, né? Então, pra ele era mais fácil. E ele acabava passando pro Serrão, pros outros jovens ali. E quem diria, uma vizinhança que ajudou o rock brasileiro. Que os vizinhos costumam só vir pedir açúcar, vir pedir café, esses vizinhos levavam CD do Elvis. Chegava, ô, presta o CD do Chuck Berry aí. Tá com o CD novo do Little Richard? CD não, disco, né? O 78 rotações. 78 rotações. Bocham, né? Bocham. Os compactos. Cara, também. 50 e lavar cacetado. Guaraná de rolha mesmo, né? Aí era o famoso Guaraná de rolha. Então aí depois veio realmente os Panteras, que foi a estreia do Raul aí em disco, foi com o Raulzito e os Panteras. Antes era The Panthers, né? Aí voltou para os Panteras, que é meio que Beatles, né? É muito parecido com a sonoridade dos Panteras com Beatles, né, Jim? Nessa época não era rock ainda, era o Yeah Yeah Yeah, né? Não, eu vou corrigir algumas datas para vocês aqui. Em 1958, no dia 12 de outubro, funda o Rock Boy Club com o Plininho, o Stan. Plínio é o irmão caçula do Raul. Em 59, no dia 13 de julho, funda o Elvis Rock Club com Valdir Serrão, né? Em 62, com Delcio Tito Gama, ele monta os Relâmpagos do Rock. Os Relâmpagos do Rock, foi a primeira banda dele. Daí foi The Panthers, e de The Panthers virou Raulzito e os Panteras. Que daí o primeiro disco dos Panteras saiu em 68, né? Foi isso mesmo? Isso, 68. Saiu pela Odeon, se não me falha a memória. E só tem um álbum, o Raulzito e os Panteras? Só tem esse? Só esse. E o Raulzito e os Panteras tem ainda uma versão da Lucy in the Sky with Diamonds do Beatles, que é legal, você ainda pode isso, sonhar, você, né? Você ainda pode sonhar. Isso foi regravado pelo Ira nos anos 80. Olha só, o Ira aí regravando você ainda pode... Bem legal, e é um disco, músicas... Na época eu acho que não tinha como você colocar uma música de 7 minutos também num disco, né? Não. Uma musiquinha, 1 minuto, né? 2 minutos... Um disco legal de ouvir, mas não fez tanto sucesso, né, Dico? Não. Pelo menos no mainstream, né? É, justamente por conta disso, porque eles tinham que fazer a divulgação, os artistas tinham que fazer a divulgação, mas eles não tinham grana pra pagar o jabá. Né? Naquela época, pra você tocar no rádio, você tinha que pagar o disc jockey, né? Você tinha que pagar o programador. Então, ficava difícil fazer a divulgação. Eles desciam pras rádios com os discos embaixo dos braços, daí chegava lá, o pessoal não queria tocar os discos, porque eles não pagavam, né? Diz a lenda que em 68, Mick Jagger encontrou o Raul. Raul e Mick Jagger? E também na época dos Panteras, eles chegaram a encontrar, não sei se tocaram com o Roberto, né? Com o Jerry Adriani, né? O Jerry trouxe ele, o Roberto esteve envolvido, né? O Jerry trouxe. Eles fizeram shows, eles acompanharam o Roberto também, lá na Bahia, tocando como banda de apoio. Sim, naquele teatro mega famoso que tinha lá, né? Tinha um teatro lá que sempre as maiores... É o Cine Roma. Cine Roma. O teatro é o Teatro Vila Velha, que é onde ficava Caetano Veloso, Gilberto Gil, que era a turma antagonista do pessoal do rock na Bahia, né? Na Bahia saiu um pouco Nego Bão também, né? É, Bahia. Compadre Washington, Jacaré, Beto Jamaica. Se você for analisar só dessa geração deles, cara, saiu Betânia, Gal, Gil, Tom Zé, Raul, Glauber Rocha, João Baldo Ribeiro. Tudo dessa época, cara. Tudo se conhecia. Só cara fera. Só fera mesmo. E já indo mais pra carreira do Raul mesmo. Porque daí depois o Raul, como não deu muito certo, né? Deu. Porra, como não deu sucesso, o Jair Adriano até ajudava ele e tal, mas eles tiveram que voltar pra Salvador mesmo, né? E depois ele voltou aí, como a gente disse, como produtor musical lá da CBS. Porque a CBS tava montando um time jovem de produtor, né? Queria só. Ele tinha um amigo que trabalhava lá, se não me engano, né? Então, ele desceu em 70. Ele volta 2 anos depois pro Rio de Janeiro, a convite do Evandro Ribeiro, que era diretor da CBS, né? Daí ele volta com a Edith, ele traz a Edith de volta, e daí ele começa a produzir disco e compor pro Jerry Adriani, pro Trio Ternura, Renato e os Blue Caps, Tony Frank, Diana, Sérgio Sampaio, toda essa turma do pós e aí. A Jovem Guarda tava forte nessa época, né? Era o boom da Jovem Guarda. Não, isso é pós-Jovem Guarda, porque Jovem Guarda ela termina mais ou menos em 69. Que daí o Iê vem justamente é o pós-Jovem Guarda. E dizer que a CBS era muito. Como que diz? Muito certinha, né? Não queria coisa quadrada, de rock, né? Muita. Aí ele pegou um dia, foi lá, colocou a galera lá dentro e gravou, né? O lance era assim, Zé Povinho que ele fala, né? Eles gravavam discos. Tinha tudo. Todo nos segmentos. Todos os segmentos. E daí ele chegava pro seu Evandro Ribeiro e falava, ó. Eu queria gravar um disco e tal. E ele falava, não, bicho, você aqui não é lugar de gênio. Você tá aqui pra produzir, você tá aqui pra compor. Continua fazendo isso. E diz a lenda que ele aproveitou uma viagem do Evandro. O Evandro saiu do Rio de Janeiro. E ele juntou uma turma que ele tava produzindo e gravou um disco, que é o Sociedade da Ordem Cavernista, apresenta a Sessão das 10. Que é o disco feito com a Miriam Batucada, o Sérgio Sampaio e o Edi Starr. Sim. Os nomes dos álbuns do Raul acho muito legal. Sim, e esse daí é como o pessoal diz que é uma ópera rock, né? Inspirada muito no Sgt. Pepper, no Frank Zappa, né? É completamente conceitual esse disco. É um disco que ele tem umas vinhetas. É um disco que não tem pausa. Entre as músicas tem algumas vinhetas com um personagem muito simpático, que é o Jorginho Maneiro, que virou hippie, né? Então ele é um disco que não para. E ele vai apresentando algumas situações dentro da realidade da época, né? Com o movimento hippie, e todo o lance da juventude do Flower Power, que chegou no Brasil tardiamente, né? Quando já não rolava mais lá e fora. E esse projeto aí, o Sociedade da Grã Ordem Cavernista... Apresenta a Sessão das 10, muito não, legal. Não deu muito certo também, não vendeu bem. E nem o pessoal daqui, nem o pessoal da CBS lá na gringa... serviu, né? Mais pra lançar ele como artista solo, né? É, mas nisso aí ele já tava compondo pra caralho pra galera aí. E depois aí ele já tinha um nome no mercado. Aí ele, depois disso aí, ele produziu alguma coisinha e saiu da CBS, foi pra RCA, né? E aí ele foi ser só músico. Aí ele foi pra ser músico, né, Jim? Na verdade, ele foi demitido, né? Ele foi demitido, não saiu, saíram com ele. Ele foi demitido, não saiu, saíram com ele. Daí retiraram o disco do catálogo, que vendeu pouquíssimo também. E daí, na verdade, ele se inscreve no 7º Festival Internacional da Canção, que é o FIC. Era um festival da canção que nos anos 70, meados de 60 até início dos anos 80, tinha muito isso daí, né? Eu acho que era o The Voice da época. Isso. Era os festivais de música. Sim, que a gente comentou no outro programa, a gente falou disso. E ele entrou com duas músicas, né, nesse festival. É, não podia, né? Mas ele conseguiu entrar com Let Me Sing, e Eu Sou Eu, Nicuri é o Diabo. E as duas foram classificadas. Sim, duas músicas do caralho. Isso. Porra, pô, ele... Acho que tinha muita gente que lutava tanto pra entrar com uma música, né? Sim. Ele já entrou com as duas, foi finalista com as duas. Foi um sucesso de crítica do caralho, a galera curtiu. O pessoal falou bem porque ele conseguiu na Let Me Sing juntar rock e forró, cara. Baião, né? Rock baião, né? Isso baião. Que eu acho muito maneiro no Raul. Ele mistura muito bem as raízes, né? Tanto o rock quanto a raiz dele, o baião. Antes de influência de Gonzaga, né? Sim, sim. Ele se torna o... Junto, isso na minha opinião, junto com os Mutantes, ele se torna um dos primeiros caldeirões de influências, né? Musicais, assim. Sim, sim, verdade. E daí ele, em 72, que é quando rola esse FIC, né? O 7º Festival Internacional da Canção, ele é contratado pela Philips Phonogram. E daí... é lançado o compacto simples com Let Me Sing, e Ted Boy, Rock e Brilhantina. Então, pô, como vocês mencionaram aí, o Raul e o Pink Floyd, né? Os Mutantes. Foram os caldeirões. Não, Pink Floyd não, os Mutantes. Pink Floyd, ó, os Mutantes. É porque eu falo que o... Você andou não. com o Paulo Coelho antes de gravar o Doublecast hoje? Não, é porque eu não sei que programa que foi que eu falei que os Mutantes são Pink Floyd brasileiro. O último. É uma boa avaliação. Então, o que depois, a gente falou então da época do primeiro do Festival álbum, Internacional né? da Canção, tudo. Que aí lançou o Raul pro país, né? Sim, a gravadora já contratou. E ele lança o King Ha. Krieg Ha Bandolo, né? Isso. Bandolo ou Bandolo? Bandolo. Que significa cuidado, aí vem o inimigo. Que foi tirado de uma tirinha do Tarzan, esse nome, né? É o grito de guerra do Tarzan. E foi o álbum aí que deu o primeiro grande sucesso ao Raul, né? É, da carreira solo dele, porque finalmente ele tá solo. Ele deixou de ser o Raulzito, porque até... ele assina a primeira vez Raul Seixas no Sociedade da Grande Ordem Cavernista, mas até a Sociedade da Grande Ordem Cavernista ele era Raulzito, né? Daí ele lança Sociedade da Grande Ordem Cavernista e depois ele lança os 24 maiores sucessos da era do rock pelo selo Polifar, que é da Phonogram. Daí ele conhece o Paulo Coelho e eles gravam Krieg Ha Bandolo. E tem umas músicas então, muito boas aí, né? Os 24 maiores sucessos da era do rock é basicamente cover, né? É antes, então, do Krieg Ha. Isso. Esse disco, ele não foi nem creditado ao Raul Seixas, cara, ao Raul. Foi como se estivesse marcando. O nome dele nem aparece. É porque parece que a gravadora não queria que atrapalhasse na divulgação do outro álbum, né? Não, isso daí é o seguinte, o Mazola, que era o produtor na época, eles estavam fazendo uma série de os 24 maiores sucessos do samba, os 24 maiores sucessos do boleros, e tinha os 24 maiores sucessos da era do rock. E daí ele pediu pro Raul gravar. Pô, legal. E daí então. Da hora, da... esse álbum tem umas músicas muito boas, né, meu? O Ouro de Tolo. Sim. Vale mencionar, puta musicão. A própria Metamorfose Ambulante, Mosca na Sopa, Al Capone, né? Pô, Al Capone e Ouro de Tolo são as minhas favoritas do Raul. Eu gosto muito dessas músicas. Pô, então, já abre com Mosca na Sopa, daí vem Metamorfose, Dentadura Postiça, que é uma grande sacada, que ele zoa o nome, né? Porque dentadura lembra muito ditadura. Sim. Então ele, para não poder, como não podia falar ditadura postiça, ele solta um dentadura postiça. Aí vem As Minas do Rei Salomão, A Hora do Trem Passar, que é uma música linda, linda, linda, que eu gosto. Tem a Al Capone, How Could I Know, que é uma música que ele fez pro Elvis cantar, e o Elvis nunca, obviamente, nunca cantou. Rockishi, Cachorro Urubu, que é uma grande sacada também, e eles fecham com Ouro de Tolo, que tem um instrumental muito parecido com as músicas do Roberto Carlos, né? Sim, lembra você muito. Você pode reparar. É, verdade, verdade. É. E eu sabe que eu também lembro, ouvindo, tipo, a maneira de cantar da Ouro de Tolo? Sim. Dá pra gente ver que o Mamonas Assassinas teve influência nisso, porque teve um momento que eu me, sabe, quando veio no fundo da memória, falando, ah, isso... Sim, até, sim. Dá pra perceber uma influência disso, do Raul, no Mamonas. No Mamonas lá na frente, né? Então, sim, sim. Ver como que o Raul influenciou, porra, toda uma geração aí que veio depois dele e influencia até hoje, né? Sim, sim. E vai continuar influenciando. Ainda tem muita gente, ainda bem, bebendo na fonte, na água viva do Raul. Pode querer, pode querer. Mas vamos tocar um som, então? Vamos deixar nosso convidado hoje escolher aí os sons. Sim. E indique uma música aí pra gente ouvir, Jim. Uma das primeiras músicas que eu ouvi do Raul e que me deu uma porrada, assim, do que viria a ser a luta pelo seu desejo e de fazer as suas próprias vontades e pagar o preço por elas, Rockish, do Raul Seixas e Paulo Coelho. Boa, boa. Então vamos escutar o som aí, Rockish, do Raul, e a gente já volta. Volta pra falar pra dessa amizade mais, aí, então. É, pra bater mais um papo, falar sobre essa dupla aí do barulho. Essa fera aí. Vê se me entende, olha o meu sapato novo, minha calça colorida, o meu novo way of life. Eu tô lindo, porém bem mais perigoso. Aprendi a ficar quieto e começar tudo de novo. O que eu quero, eu vou conseguir. Pede mais e pede mais. Eu tinha medo do seu medo, do que eu faço, medo de cair no laço que você me preparou. Eu tinha medo de ter que dormir mais cedo numa cama que eu não gosto, só porque você mandou. O que eu quero, eu vou conseguir. É. O que eu quero, pede mais e pede bis. Você é forte, mas eu sou muito mais lindo. O meu cinto cintilante, a minha bota, o meu boné. Não tenho pressa, tenho muita paciência. Na esquina da falência que eu te pego pelo pé. O que eu quero, eu vou conseguir. Meu charme, minha túnica, meu terno. Eu sou o anjo do inferno que chegou pra lhe buscar. Eu vim de longe, vindo uma metamorfose numa nuvem de poeira que pintou pra lhe pegar. O que eu quero, vou conseguir. Pede mais, pede mais. Você é forte, faz o que deseja e quer, mas se assusta com o que eu faço, isso eu já posso ver. E foi com isso justamente que eu vi maravilhoso, aprendi que eu sou mais forte que você. O que eu quero, eu vou conseguir. Pede mais, pede bis, e pede mais, e pede bis, e pede mais. Estamos de volta então com o Doublecast, episódio mais do que especial, falando da história do Maluco Beleza, do Raul Seixas. E com convidado. Com convidado, nosso amigo Jim tá aqui com a gente para falar muito aqui de Raul Seixas. E a gente ouviu o Rockish, que é aí... O Krieg Rabandolo. É, desse primeiro álbum solo aí do Raul. Segundo já, o Krieg Rabandolo. Não, solo é o primeiro, né? Teve o Sessão Cavernista lá. Não, o Cavernista foi um outro projeto, não foi ele, né? Foi em grupo, né? É, foi um... O Cavernista, ele tava em grupo. Agora, carreira solo é o primeiro. Isso. Então... a gente falou que essa música é uma da parceria aí, Paulo Coelho e Raul. E que... tem que citar, né? Não, sim, tem como com certeza. Passar em branco, né? E como o próprio Paulo Coelho disse no documentário, que documentário que a gente tava vendo lá, é o... O Raul Seixas, o início, meio e fim, né? E o Paulo Coelho mesmo em entrevista disse que, ao documentário, ele fala que ele com o Raul era um casamento sem sexo, né, Jim? Então, eles passaram um tempo que eles viviam muito juntos, né? Então, vale a pena salientar que é o seguinte, o Raul e o Paulo, eles nunca foram amigos de verdade, eles foram, sim, parceiros musicais, mas eles não tinham um nível de amizade, assim, de visitas e convivência amistosa. O que tinha era trabalho. A química no trabalho, na composição, era muito forte dos dois, tanto aí, então, que... A palavra é essa. Disso, então, a palavra é essa. Que eles se aturavam, né? Isso, a palavra é essa, química. Porque foi Paulo que apresentou as drogas pro Raul, que o Raul até conhecer e começar a andar. Era química, literalmente, né? Isso, até começar a andar com o Paulo, o Raul só era biriteiro, ele só bebia muito, né? Bebia e fumava um cigarrinho normal. Daí depois que ele conheceu o Paulo no início de 73, que ele começou a usar aditivos aí. O Paulo Coelho trouxe o Raul pro mundo das drogas, né? Não fez pro Erd. Quando a gente fala de drogas, já sobe aquelas trilhas, né? Exatamente. Mas ele fala que apresentou todas as drogas, menos a droga do mal. A droga do mal. É. Que esse, na verdade, foi um dos grandes problemas do Raul, né? Mas eu acho que ele apresentou, assim. Eu não confio muito no Paulo, não. Então aí, depois disso, eles já criaram, então, a Sociedade Alternativa, né? Que ficou tão famosa. É, né? Eles começaram a compor já de cara, assim. Raul convidou o Paulo para compor, porque o Paulo escrevia para uma revista, né? Alternativa, uma revista chamada A Pomba. E daí eles começam a compor, e o Raul, para dar uma força para o Paulo, para mostrar que o lance era fácil, falar com as massas era fácil, porque o Raul dominava a arte, ele colocou o nome do Paulo numa primeira composição, que é Caroço de Manga. E daí eles começaram a fazer em conjunto, algumas vezes o Paulo fazendo as letras sozinho, outras vezes em parceria com o Raul, mas as músicas todas de autoria do Raul. E eles trabalharam de 73 até 78. Então até 78 rolou aí a Sociedade. E como o Paulo Coelho disse, a Sociedade Alternativa era ele, o Raul e as duas mulheres. Isso, porque na verdade a Sociedade Alternativa é um conceito, né? Baseado... Não é um lugar que você vai... Não. Baseado... Não é que tem como hoje tem, como chama aquele negócio lá, do Daime, né? Que é uma... É como sempre teve, sítio, né? Vai no sítio tomar não, um tempo. Não é nada disso, não. A ideia era toda era calcada. Só um conceito, era uma ideia, isso, né? Era uma ideia, era uma inversão de valores, né? onde o policial era o não policial, o advogado era o não advogado, como o próprio Raul diz. Era um conceito calcado na filosofia de Telemann, né, do Aleister Crowley, que dizia: faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. E que ele entrou nessas ideias depois que ele foi naquela ordem do quarto graal lá, não foi? Então, na verdade, o Paulo, ele fazia parte de uma... O Raul, ele tinha muito medo dessas coisas de espírito, né? Ele não transava isso direito. Mas o Paulo, ele fazia parte da sociedade da besta e tal. E acabou incluindo o Raul, convidando o Raul aceitou. E ele foi fazer parte da OTO, que é a Ordo Templis Orientis, né, que é a Ordem do Templo do Oriente, dos Cavaleiros. Seria, vamos supor assim, uma comparação mal e porcamente dita, uma herança dos Cavaleiros Templários. Só que o Raul, ele acabou fumando maconha num papiro. Ficou muito doido, né? E tem esse detalhe. E era um papiro meio sagrado, assim, e ele foi convidado a não ir mais. Pô, então, foi tudo muito doido nessa história do Raulzito. Sim, sempre. E nessa mesma época aí foi que a censura pegou forte, e eles foram deportados, eles tiveram que se exilar, né, não deportado, né, porque não tem como deportar se eles são brasileiros, não deportar para o Brasil. Exilou ele. Eles foram exilados para os Estados Unidos, né, Jim? Então, daí tem uma controvérsia. O Paulo fala que, na verdade, ele foi o exilado e o Raul foi como um acompanhante, né, daí teria sido o Paulo e a Dalgisa, que era a mulher dele na época, e o Raul e a Edith foram como acompanhantes. A mãe do Raul, a dona Maria Eugênia, conta de uma noite que o Raul chegou no apartamento dele com as costas todas toda marcada, toda rasgada, toda lenhada, como ela fala. E daí ela deu um banho nele e ele disse, falou: minha mãe, eu tenho que arrumar minhas coisas porque tem dois caras me esperando aí e eu tenho que sair do país. Então, são histórias assim difíceis, difícil você saber realmente o que aconteceu. O que a gente sabe é que eles foram convidados a se retirar do país. O Raul tem várias histórias, né, que é difícil falar isso aqui é verdade, isso aqui é o que se sabe, né? Exatamente. Tem gente que fala que ele encontrou John Lennon lá nos Estados Unidos, né? Tem gente, não, ele fala. Ai! Só que é mentira. Que ele fala que ele encontrou John Lennon, a Yoko Ono, que ele tocou piano, Jerry Lewis tocou piano e ele cantou. Isso tudo foi, assim, uma... Foi um plus na história dele, da época que ele rodava pelos Estados Unidos, né? Mas ele foi realmente na casa do Elvis, isso é verdade. Tem filmagens, inclusive, dele ali no portão de Grayson. Outro encontro inusitado, então. Não, ele não encontrou, ele só foi, ele foi no portão. Não, quando ele saiu do país, rendeu bastante história, né? Sim. Sim. Só que, tipo, na época que ele saiu... Tava rolando um dos maiores sucessos dele, né? Guita. Sim. Que é o álbum que saiu em 74. 74? 74. Aqui já tá pesquisado. Que é o Gita, Guita. É o Guita. O Guita. Ele saiu, mas ele não trabalhou o álbum, né? Ele não divulgou o álbum. O álbum praticamente se vendeu por si só. Sim, é um álbum, porra. Que é, tem Medo primeiro, de Chuva. E foi o primeiro disco de ouro dele, né? Foi o primeiro disco de ouro. Água Viva do caralho. A aventura do Raul na Cidade de Thor também é muito legal esse som. Muito, cara. Tem a própria Sociedade Alternativa. Pô, o Trem da Sete. Cara, é um disco inteiro, lá do A, lá do B. Foda pra caralho. Quatro estrelas e meias pela All Music. Sim, Moleque Maravilhoso. Moleque Maravilhoso é a música de onde eu tirei aquela frase que eu me apresentei: eu nunca cometo pequenos erros enquanto eu posso causar terremotos e dar tempestades, e das tempestades já não tenho medo, eu acordo mais cedo. SOS, Prelúdio, e termina com Guita, né? Eu sempre tive essa dificuldade de saber como chama, se era Guita, se era Gita. É, que parece Gita, né? É. Mas na música ele fala Guita. Sim. É porque é uma palavra em hindu, né, cara? Que significa canto. Porque é uma derivação do nome de um livro antigo e sagrado para os hindus, o Bhagavad Gita, que significa o canto do Senhor. Porra. E aí nessa época também o Raul e o Paulo Coelho foram convidados pela Globo, né, para fazer a trilha sonora de uma novela, né? Isso, o Rebu. De uma novela? O Rebu. Ó, porra. na Globo lá, é, Raulzinho. É. Boa. Digamos que é a primeira, né? Porque da mais pra frente a gente vai falar de novo de Raul e Globo, né? É. Sim. Na verdade, o Raul e a Globo, desde Krieg Rabandolo, eles tinham já alguma coisa, assim. Aliás, desde o festival, o FIC, o festival que lançou o Raul, era da Globo. Ah, passava na Globo, sim. É. Desde lá já tinha portas abertas na Vênus Platinada. Sim. Esse disco, o Rebu, tem músicas que o Raul próprio regravou, por exemplo, como Porquê, Planos de Papel, Um Som Pra Lá, Se o Rádio Não Toca, Não Pare na Pista. Que ele chegou a lançar como dele, né? Não como... Isso, depois ele lançou também. E daí tem também a que foi lançada recentemente, que virou o Porquê, que virou como gospel, né? Como gospel? Olha só! Gospel é uma música que foi lançada agora na década passada pelo Mazola, mas ela tem a gravação original de 74 com a Sônia Santos cantando. Olha só. Que é aquela música. Por que o sol nasceu de novo e não amanheceu? Por que Deus criou o homem e não se arrependeu? Então é uma música. E na época ela não saiu por causa da censura. Não, ela saiu não com essa letra que o Raul canta, né? A gente tem que entender o seguinte: o Raul, para cada versão de música que ele gravava, que saía num disco oficial, ele tinha mais umas 6, 7 gravações com outras letras. Então, por exemplo, a gente conhece duas ou três gravações de Quem Não Tem Colírio Usa Óculos Escuros. Justamente por conta disso. É assim, você tem umas versões diferentes. A gente tava comentando em off mesmo, que isso a gente reparou mesmo. E é bem interessante você que tá ouvindo a gente perceber isso quando você vai pegar aqui e vai ouvir o Raul. Observe que realmente que muda, acontece isso. Eu falo isso porque eu tinha aquela coletânea Millennium e eu sempre ouvi muito ela. E quando eu peguei, eu ouvi mesmo, assim, de fato, a discografia e tal, eu percebi muita coisa diferente, sim, da primeira vez. Falei, como assim? Será que a Millennium tá errada? É. Será que por ser mais baixa renda tava erradinha? Então, eu ia perguntar o seguinte: o Guita, ele é o maior sucesso da carreira do Raul, Dinho? Ou tem, a gente pode dizer que tem outra coisa que fez mais sucesso que o Guita? Porque o Guita tem muita coisa que fez sucesso pra caralho, né? Sim, o Raul, ele ganhou 3 discos de ouro, né? Por Guita, por... E que os sucessos dele também tá bem espalhado, né? Difícil ter um disco dele que não tem no mínimo 2 músicas assim que estourou, que tenha sido sucesso. Ele sempre fez grandes... ele foi sempre um grande hitmaker, né? Ele sempre tinha bastante música fazendo sucesso. Sim. Você conhece muita música dele, assim, mas tá sempre em alguns CDs tem uma, em alguns CDs tem outra. Isso. Aí, que podemos... Aí depois ele lançou aquele... O novo Aeon, né? Que tinha Tente Outra Vez, por exemplo. Novo Aeon. Aeon. Que tem pô... Ó. Oh, Tente Outra Vez, a Rock do Diabo. Pô. Isso, a Maçã. Maçã, sim. Oh, eu gosto dessa Tu És o MDC da Minha Vida. Olha. Eu gosto dessa música. A fim de mês, na hora que eu tava ouvindo, eu também fiquei pensando, nossa, que musiquinha legal. Tem uma versão. Tem muita música boa nesse disco, cara, se vocês forem analisar. Rock do Diabo é muito bom, a Maçã, Eu Sou Egoísta, que é uma música dele com Marcelo Motta. Caminhos, que é uma música do Raul. Tem nesse álbum, tem a Caminhos e a Caminhos 2, né? Isso, essa Caminhos, olha que interessante, é uma parceria do Raul com Paulo Coelho e o Eládio. O Eládio era guitarrista do Raulzito e os Panteras. Ah, ele voltou pra fazer. Olha, que legal, já. Voltando às origens. Daí tem a Verdade Sobre a Nostalgia, Paranoia, que é uma música que eu adoro. E tem uma versão de música dos Beatles, que é Peixuxa, o Amiguinho dos Peixes. Ah, Peixuxa. Que é Obladi Obladá dos Beatles. Né? O Raul, ele se apropriava de músicas estrangeiras, que ele falava o seguinte: bicho, eles já tomam tantas coisas da gente, por que a gente não pode também tomar algumas coisas deles? Exato. Acho justíssimo. Justíssimo. Ah, você vê que a Rolling Stones colocou entre os 100 melhores álbuns de música brasileira, né? Sim. E é realmente muito bom, cara. Mas na época parece que não vendeu muito bem ele, né? Realmente, muito bom mesmo. É, porque ele vendeu, até que vendeu, mas é que ele tinha acabado de vir um sucesso de é, um em cima do outro, né? Do Guita, né, cara? Que veio com. Foi o ano que ele ganhou o disco de ouro, então é difícil. E ele passa também pela separação, em 74, que ele separa da Edith, em 75 ele casa. Aliás, em 75 ele separa da Edith e casa com a Glória, já, que é a mãe da segunda filha dele. Não deu tempo nem de largar, já. O Raul também teve mulher pra caramba, né? Na verdade, o Raul saiu pra comprar cigarro. Ele saiu pra comprar cigarro e voltou com uma mulher, voltou casado. Não, ele não voltou. Não voltou. Ele foi comprar cigarro nos Estados Unidos. É, lá no, foi exatamente. Porque a Glória é irmã do guitarrista do Raul, né? Do Jay Wacker, que na época tinha um nome de batismo que era gay. É bicha. Gay Wacker, né? Mas... Olha! Explica pro povo aí quem que é o Jay Wacker, que não é aquele Jay Wacker do pop que a gente conhece. Não é conhece. Esse que tocava no MTV o tempo atrás, né? É outro Jay. É o pai desse, né? É o pai dele. Anthony Wacker. O Jay Wacker, que é esse que tocava no MTV, é filho do Jay Wacker com a Jane Duboc. Esse cara no documentário do Raul, ele me irrita muito, cara. Que ele é tipo o Dr. Ray. Nossa, eu fico muito puto com ele falando. Ele puxa muito, né? Nossa, ele me deixa muito puto. Mas ele é mais legal que o Dr. Ray porque ele anda armado. É verdade. O Jay Wacker anda armado, o Dr. Ray anda com o estetoscópio. Todo rolê que ele vai, ele tá com o bagulho, né? Presidente vai pra praia do estetoscópio. Isso. Tá muito merda, né? Situação, né? Você viu que esses dias ele parou uma cirurgia pra falar mal do cara que xingou ele? Ah, mas a cirurgia dele é tipo clássica, né? Então, tipo, não tá fazendo um transplante de rim, né? É, ele tá aumentando o peito de uma mina. É, rica. Rica. Aí, e nessa mesma época, já que a gente falou do Jay Wacker, ele tava. Ele, nessa época ele separou o álbum pra um outro álbum. Álbum não, separou um álbum pro outro álbum, não. Separou material pra fazer um outro disco, foi o Raul Rock 6, mas que não saiu agora, nessa época aí, né? Não, então, em 75, ele relançou a Philips, eles relançaram os 24 maiores sucessos da era do rock, que ele lançou lá em 73, eles relançaram com 20 anos de rock. Então já diminuíram. E teve o Há 10 mil anos atrás, foi antes, não foi? Foi depois. Foi. Ah, tá. Foi depois. De que ano que? 76 já, né? 76. E que vale a menção, né? Aos 10 mil anos atrás, que é outra canção aí que acho que todo mundo conhece. 76 ele lança 10 mil anos atrás, que já começa com Canto pra Minha Morte. Que é um tango muito bem bolado, cara. Olha só, você vê, o cara do rock, ele mistura tango, ele tem rock, ele tem baião, é um cara completo, né, velho? Nesse momento que eu tava ouvindo esse álbum, eu tava saindo pra trabalhar, liguei o carro, aí eu fiquei ouvindo, nem tirei o carro, fiquei escutando, fiquei parado ouvindo. É muito, muito interessante mesmo essa canto pra minha mãe, muito legal. Nossa, é linda. Linda. Ele faz uma puta de uma construção. Incrível. Esse meu amigo Pedro também é legal. Ah, caramba. Meu amigo Pedro é sensacional, né? Essa música, cara. Puta merda. É. Ah, pô. Meu amigo Pedro, que ele fala que foi uma homenagem a Plínio, né? Que é o irmão dele, e o Paulo Coelho fala que foi uma homenagem pro pai dele, que chamava Pedro. Pô, aí já começa. Aí tinha aquela briga de egos, né? É, então, mas é que o Paulo é cuzão. Foi eu que escrevi, foi eu que compus. A minha frase é melhor que a sua, fala seu cu, tá aqui minha droga. Eu confio sempre na versão do Raul. Eu também prefiro confiar no Raul. É que assim, a vantagem do Paulo Coelho é que ele tá vivo, né? É, mas eu acho que se ele tivesse morto, eu era capaz de negar a confiar mais nele. Eu acho que ele existe, eu acho que ele não tá vivo, eu acho que ele existe, é diferente. Ah, ele tá aí fazendo peso. Ele tá aí. Ele tá por aí. Aquela voz dele, porque ele não sabe falar direito. Paulo Coelho. Olha, eu acho impossível a gente tratar de coisas tão importantes como minha carreira ao lado do Raul e falar das músicas que a gente fez. Só que ele fala isso meio que meio bugado, porque ele usou muita droga, né? Ele fala meio com a boca pra dentro, assim. Você tem que imaginar que você tá falando de um cara que tem 70 anos. O Paulo é de 47. 70 com tudo anos que ele usou, né? Com toda a quantidade de droga aí. Mas falando do 10 mil anos atrás, eu acho que, pô, as Minas do Rei Salomão, eu acho essa música incrível também, cara. Ah, os números também é fenomenal, cara. O jogo que ele faz, né? Deixa eu falar uma música, uma das músicas que eu acho mais linda de toda a carreira do Raul. Sempre quando me pedem assim, cara, faça uma seleção de músicas do Raul. Eu evito colocar as músicas que toca na rádio. Eu sou muito fã do lado B do Raul, assim, das coisas mais difíceis de ser ouvidas. Uma das músicas mais lindas é Ave Maria da Rua. Puta, Ave Maria da Rua. Sim, é sensacional. Puta. Quando Você Crescer também, que dá uma cutucada. E aí, o que é que você quer ser quando você crescer? Alguma coisa importante, um cara muito brilhante. O Dia da Saudade, que é uma grande sacada. Eu também vou reclamar, cara. Nossa, essa daí é da hora demais, cara. Nossa, eu curto pra caramba isso daí. Todo mundo pode, por que eu não posso? Mundo. Sim, né? É. Isso é uma coisa que eu acho interessante do Raul, que vale citar aqui, que ele fazia várias críticas, só que ele fazia de uma forma inteligente, né? Ele fazia umas letras. Ele não podia deixar nem tão explícito também, porque qualquer coisinha... É, então. Posso falar rapidinho essa letra? Sim. Fale. Mas é que se agora, para fazer sucesso, para vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar, eu vou tirar meu pé da estrada e vou entrar também nessa jogada e vamos ver agora quem é que vai aguentar. Porque eu fui o primeiro e já passou tanto janeiro, mas se todos gostam, eu vou voltar. Tô trancado aqui no quarto de pijama porque tem visita estranha na sala, aí eu pego e passo a vista no jornal. Um piloto rouba um MIG, gelo e mate, diz a Viking, mas no entanto não há galinha em meu quintal. Compro móveis estofados, me aposento com saúde pela assistência social. Dois problemas se misturam, a verdade do universo e a prestação que vai vencer. Entro com a garrafa de bebida enrustida porque minha mulher não pode ver. Ligo o rádio e ouço um chato que me grita nos ouvidos, pare o mundo que eu quero descer. Olho os livros na minha estante, que nada dizem de importante, servem só para quem não sabe ler. E a empregada me bate a porta, me explicando que está toda torta e que já não sabe o que vai dar para mim comer. Falo em nuvens passageiras, mandam ver qualquer besteira e eu não tenho nada para escolher. Apesar dessa voz chata e renitente, eu não estou aqui para me queixar e nem sou apenas o cantor. Eu já passei por Elvis Presley, imitei Mr. Bob DeLittle e já cansei de ver o sol se pôr. Agora sou apenas um latino-americano que não tem cheiro nem sabor. E as perguntas continuam sempre as mesmas, quem eu sou, de onde eu venho, onde eu vou dar. E todo mundo explica tudo, como a luz acende, como o avião pode voar. Ao meu lado, dicionário cheio de palavras que eu sei que nunca vou usar. Mas agora eu também resolvi dar uma queixadinha porque eu sou um rapaz latino-americano que também sabe se lamentar. E sendo nuvem passageira, não me leva nem à beira disso tudo que eu quero chegar. E fim de papo. A poesia, né? O latino-americano que é do Belchior, né? Do Belchior. Aí ele cita o Silvio Brito, né? Que é, para esse mundo que eu quero descer. Que sim. E daí, tirando... Eu acho interessante, quando ele fazia citações, tem uma música, eu não lembro qual que é agora, que ele fala, tipo assim, Quartel General. Aí toca uma musiquinha de exército. Sim. Aí quando ele fala alguma coisa de baião, toca um baiãozinho. Sim. Tem uma que ele fala de música popular, ele toca MPBzinha no meio ali. É a construção do Raul mesmo, né, cara? Sim, sim, é muito bom, cara. Daí tem O Homem, cara, que é uma música linda também. No momento que eu ia partir, eu resolvi voltar, que começa. Os números, o Lazão falou que é uma delícia, é uma grande sacada. E o pessoal do grupo do Jackson do Pandeiro toca nessa música, cara. Porra! Incrível, é uma embolada, daí, né? Como o pessoal isso. diz lá no Nordeste, né? Daí tem uma música que o Raul fez pra Scarlett, que é a segunda filha dele, que é de cortar o coração, que chama Cantiga de Ninar, cara. Né? Que ele fala. Fiz meu rumo por essa terra, entre o fogo que o amor consome, eu lutei, mas eu perdi a guerra. Eu só posso te dar meu nome. Puta, olha que coisa. Porra, é mesmo, hein? E foi ela que fala no documentário que ela que dá a declaração no documentário que ele abandonou, que sempre achou que abandonou. E agora? Não. É a primeira filha. É a Simone, é a primeira. Isso. Que só conviveu com ele pequenininha, né? Aí depois ele foi para os Estados Unidos. Isso. Não é que ela fala que ele abandonou. Realmente ele abandonou. Realmente ele foi realmente comprar cigarro. Ele foi comprar cigarro. Foi. Daí a Scarlett é filha dele com a Glória. É aquela segunda mulher dele, né? Isso. Gostava de americana também, ele, né? Cara, o Raul ele conversava muito em inglês, diz a Kika, né? Que é a quarta mulher dele. E pra fechar esse álbum que a gente tava falando, acho que tem uma que eu acredito que é a música que até quem não gosta conhece, né? Que é Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás. Isso, isso. E daí tem Love's Magic também. Pô, essa é incrível. Incrível. E mais à frente o pessoal costumava dizer, começou a dizer que o Raul ele não tava... Não nasceu há 10 mil anos atrás. Ele tava 10 mil anos à frente, né, Jim? É. Sim, eu concordo, cara. Tem muita coisa do Raul ainda que o grande público não conhece. Mas é porque o duro do Raul é quando a gente fala em Raul Seixas, as pessoas limitam muito a figura do alcoólatra. Isso, é verdade, isso é mesmo. Do doido, entendeu? Mas o Raul, do satanista. Cara, é. Mas quem nunca levou esse nome, né? Eu levo esse nome já há 20 e tantos anos. Não, e o cara ainda lançou uma música chamada Rock do Diabo? Né? Só fez um rock pro cara lá de baixo. Então, tem um estudo apresentado num livro que chama Raul Seixas, Uma Antologia, que é do Silvio Passos e do Toninho Buda. Raul cita mais Deus do que o Diabo na obra dele. Sim, sim. Tem tanta música que você prestar atenção... Eu até no começo eu fiquei me questionando, mas caralho, ele fez o Rock do Diabo, ele tem o negócio do Crowley, mas ele cita muito Deus. Sim. Pô, como a gente citou aí, Ave Maria da Rua. É uma baita de uma oração, cara. Sim, teu nome é Iemanjá e é Virgem Maria, é Glória e é Cecília na Noite Fria. É uma oração ecumênica, pra toda. Sim. Pra ninguém ficar puto só pra um religião, pra todo mundo, né? É. Incrível, adoro essa música. E... quando tiver a oportunidade, eu gostaria de escolher ela, inclusive. Pô, e vamos tocar mais uma? Vamos. Falando nisso, vamos deixar o nosso convidado escolher mais uma, vamos depois sim. A gente escolhe mais vamos duas sim. Aqui. Então escolha mais uma música pra gente aí. Então vamos tocar uma animada. Vamos lá. Vamos tocar uma animada, então, né? Vamos tocar Eu Também Vou Reclamar. Pô, válido, eu também pô. Vou reclamar. Adoro esse som, muito bom. Vamos então de Eu Também Vou Reclamar do Raul. Você vai reclamar? Dá reclamar. Eu vou reclamar também. Esses caras não vão perder pro Palmeiras. Não joga! Tem que comer pão, aquele queijo. Mas é que se agora pra fazer sucesso, pra vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar. Eu vou tirar meu pé da estrada e vou entrar também nessa jogada. E vamos ver agora quem é que vai aguentar. Janeiro, mas se todos gostam, eu vou voltar. Tô trancado aqui no quarto de pijama, porque tem visita estranha na sala. Aí eu pego e passo a vista num jornal. Um piloto rouba um MiG, gelo em Marte, diz a Viking. Mas no entanto, não há galinha em meu quintal. Aposento com saúde pela assistência social. Dois problemas se misturam, a verdade do universo é a prestação que vai vencer. Entro com a garrafa de bebida enrustida, porque minha mulher não pode ver. Ligo o rádio e ouço um chato que me grita nos ouvidos: pare o mundo que eu quero descer. Os livros na minha estante que nada dizem de importante, servem só pra quem não sabe ler. E a empregada me bate à porta, me explicando que tá toda torta e que já não sabe o que vai dar pra mim comer. Falo em nuvens passageiras, mandam ver qualquer besteira. Eu não tenho nada pra escolher. Apesar dessa voz chata e renitente, eu não tô aqui pra me queixar e nem sou apenas o cantor. Porque eu já passei por Elvis Presley, imitei Mr. Bob Dylan, you know. Eu já cansei de ver o sol se pôr. Agora eu sou apenas um latino-americano que não tem cheiro nem sabor. Sempre as mesmas, quem eu sou, da onde venho e aonde vou dar. E todo mundo explica tudo, como a luz acende, como um avião pode voar. agora eu também resolvi dar uma queixadinha, porque eu sou um rapaz latino-americano que também sabe se lamentar. E sendo nuvem passageira, não me leva nem à beira disso tudo que eu quero chegar. Então estamos de volta. Você acabou de ouvir Sol maravilhoso. Você já reclamou? Se você não reclamou, então agora você espera. Agora você não, agora acabou agora o momento. Você escuta e depois você reclama. É. Depois você vai pedir pão, você vai pedir queijo, essas coisas. Depois você pede o que você quiser. Reclama o que você quiser. Mas então, voltando aí um pouco, dá uma passada da carreira do Raul, Raulzito, né? Carreira, realmente carreira. Quer, né? Que teve carreira. Bota carreira nisso. Teve de tudo. A gente teve aí o dia em que a Terra parou. É, que aí já puta. Foi pela uma gravadora nova na época, né? O pessoal já criou a gravadora e já chegou trazendo o Raul Seixas, né? Isso, WEA. E, pô, eu acho... Eu gosto, é a canção O Dia Que a Terra Parou, eu acho muito bom. Sim. A ideia, né, da... Do garçom não foi trabalhar. A capa, o médico não foi trabalhar. A capa do LP também é sensacional, né? Sim. Desertão Raul lá de terninho, pá. Sim, sim. Sensacional. Sim. Sensacional. Também tem muita música boa nesse, né? Sim, tem outra dos grandes sucessos que é Maluco Beleza, por exemplo. Boa, né? Verdade. Cara, vale ressaltar que esse disco, eu tô só confirmando aqui no meu material Raul Seixístico, esse é o primeiro disco que Paulo Coelho não participa. Oh, ele é feito todo em parceria com o melhor parceiro, o melhor e o maior parceiro que o Raul teve na sua carreira artística, que é o Cláudio Roberto. Cláudio Roberto. É, como a gente diz hashtag aqui... chupa Paulo Coelho. Chupa pau no coelho. É. Eu digo que você vai lá, chupa Paulo Coelho, é capaz de ele gostar, de ele querer, né? É melhor não falar isso, né? Olha, eu já tive as minhas experiências. É. E como a gente diz aqui, Jim, é o Paulo Coelho em trocar bunda e o Raul em trocar as botas, né? É. Não, mas ele volta depois, infelizmente ele volta depois. Infelizmente. Ele gosta de levar na bunda. Tudo que é ruim, volta. Você pensa que acabou, é paz, é tranquilidade. É o Jason do rock and roll. É o Jason. O Paulo Coelho é o Jason do Raul Seixas. Então, e o disco abre com uma música muito simpaticazinha chamada Tapa na Cara. Tapa na Cara, tudo junto. Tudo é junto. Um tapa na cara. É um tapão mesmo. É tapa na cara. Daí vem Maluco Beleza, que é uma das músicas mais lindas da carreira do Raul. Sim, sim. Segue por O Dia Que a Terra Parou. Fantástica, fantástica música. Incrível, agora. Incrível. Que tem o título tirado de um filme dos anos 50, né? Um filme de ficção científica, que foi refilmado recentemente pelo Keanu Reeves. Ah, então, eu sempre pensei nisso. Então, confirma o que eu pensava sempre. Você pensou sempre. Porque eu escutava essa música, eu lembrava. Como chama esse filme, você lembra? O Dia em que a Terra Parou. É, O Dia que a Terra Parou mesmo, né? Sim. E eu falei, caraca, será que daí? É daí mesmo. É daí. Você pensou certo. Sim. Pensei certo. A gente costuma pensar muita bosta, mas dessa vez a gente pensou direito. Daí vem No Fundo do Quintal da Escola, que é uma grande sacada também. Que eu sou o que eu sou porque eu vivo da minha maneira. Eu quero mesmo. Ah, eu gosto dessa. Sapato 36. Sapato 36 é linda, né, cara? Que é... Quem nunca quis dizer isso pro pai, né, bicho? Sim, pai, eu já tô sim. crescidinho, pague pra ver que eu aposto. É, e é legal uma coisa que eu acho que eles falam assim, que o Raul ele tinha muito essa atitude de rock and roll, de erguer a gola da camisa, fumar, beber. Uhum. Quero tentar se rebelar contra os pais. Essa música é bem isso, né? Ele fala que ele calça um tamanho e o pai dele... Tá o sapato de outro, que ele não quer mais usar aquilo lá. É porque, na verdade, a gente faz essa leitura simples de que foi pro seu Raul, mas foi pro sistema, né, cara? Bicho, você empurra essa coisa minha goela abaixo, cara, mas eu não sou obrigado a viver com essa ditadura militar. Sim. E nada do que o Raul fazia era tipo assim, era aquilo que tava escrito ali. Tinha sempre um sentido um pouco mais profundo, né? Não, com certeza. E aí, quer saber como termina esse papo? Então, vai ter que esperar o próximo episódio. Um abraço e até outra vez.